É, isso mostra que o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. E o nível da competição, ele é muito acirrada, né? Ninguém esperava que o Santo André fosse ganhar do Palmeiras. Tenho certeza. Você também não? Disso. Eu não, eu tava apostando que o Palmeiras ganhasse. Mas é o futebol, cara, hoje em dia, como eu falei, né? É, tem que ter o condicionamento físico, tem que ter a parte técnica, mas tem que pensar pra jogar bola, não adianta, né? E... Dá tempo, John, de pensar pra jogar bola? Com pensar, esse pessoal pegando o tempo inteiro, não, chegando, tem, chegando, tem pensar, mordendo. Se não pensar, é por isso que tem que estar bem preparado fisicamente. Porque quando você tá muito cansado, o seu raciocínio ele é mais lento. Então por isso que tem que estar bem preparado fisicamente. E o time do Santo André, ontem eu assisti o primeiro tempo, né? Eles correram muito, eles estavam com muita vontade. E eu não vi essa vontade toda no Palmeiras. Então eu acho que eles ganharam não só na parte da técnica, mas com muita raça, porque eles foram muito, muito, muito... a marcação deles foi muito forte nesse jogo, entendeu? Então o Palmeiras não abriu o olho, a galera tá chegando... Né, o Cruzeiro tá chegando também e se Deus quiser nós vamos conseguir essa vaga. Eu tava até comentando com um amigo meu. Imagina Cruzeiro e Atlético na Libertadores o ano que vem. Vai ser a primeira vez que isso acontecer. De forma conjunta, né? No mesmo campeonato vai ser a primeira vez. Pois é, mas pode acontecer, né? Então os torcedores têm que estar preparados. Eu acho que vai mexer muito com a cidade aqui de Belo Horizonte e também as cidades vizinhas. Então pode acontecer. Isso pro futebol mineiro vai ser muito bom. Eu sei que os torcedores, ambos ficam chateados por um tá e o outro não, ou o Cruzeiro tá e o Atlético sai fora, sei lá, alguma coisa. Já vi até algumas brincadeiras que o Atlético tá segurando a vaga pro Cruzeiro. Farelinha? Mas o Atlético tá muito bem, né? A gente sabe que o Celso Roth vem fazendo um trabalho maravilhoso lá. E tem essa possibilidade. E se o Cruzeiro encontrar com o Atlético na competição, ou seja, nas oitavas, ou seja, nas semi, quartas, tenho certeza que vai ser um grande espetáculo.